sonho é contado ao grande Rumaia na aldeia. Noite atormentada, madrugada alucinada, choro enfermo em busca de paz. Pajé transcender e ver aquilo que ninguém consegue ver. A floresta se mexendo, a verde mata se rompendo, criaturas espirituais, seres vibrantes elementais. O povo queixada em roda, todos de mãos dadas, cantoria pro Xinaia sugar a agonia. Dragão, o abatido ao pátio, para ser curado, xamanismo, chuanca ritual. Raspa veneno de cambô, cuias de ayahuasca, xambauca e sumaharé, tabacadas e rapé, incorpora o rumaia. Veneno de cambô, cuias de ayahuasca, xambauca e sumaharé, tabacadas e rapé, incorpora o rumaia. Floresta levanta os olhos, te observam. Seres fulgurantes, errantes, os males levam. Tira a doença, joga no vento. Puxa na boca, joga no vento. É chuanca que cura. Chamamento de todos os espíritos, carnívoros, artrópodes, anfíbios, répteis. Venham para o rio. As pragas que vem do progresso nos cura de todo esse mal. Xuanca, canta, faz o ritual. Expulsa as pragas que vem do progresso nos cura de todo esse mal. De todo esse mar.